Vai estar na perna contra o vento da 1-0, da Charlex aí. Afirmo, desconsidere aí o ingresso no corredor forte e reposte perna contra o vento. Temos um tráfego, um Embraer da Azul, que já passou externo. Aguarde para o cruzamento do campo. Está presente, está na perna contra o vento da 1-0, da Charlex aí. Ok, então faça um 360 aí longo pela sua direita e aguarde para o cruzamento do campo, a retaguarda do Embraer da Azul. Ok, ciente 360 pela direita, respeito meu pé, Romeu Charlie 6. Salvador, voo 256, ponto de espera da 10, pronto. Pegou no 256, mantenha, ponto de espera. Mantém. Escuta. Salvador, Azul 2788. Azul 2788, copia as informações? Prossiga. Bravo, uniforme Zulu, via Zulu 9, nível de voo 3170. Decola pistola 0, curva esquerda, saída Momo, transição Fruti, transponder 5533. Controle Salvador, frequência 120, decimal 8. Paredo 2230, Pedro Recife não autorizou, direto Vitória, após desvio João Elefa. Ok, a gente vai voar Elefa então, 2230, obrigado. 2788, cotejo. Romeu Charlie XI, aeronave da Azul tocando a cabeceira 1-0 no momento, livre cruzamento do campo, a mil pés, reporte no setor norte. Vai reportar setor norte, está visual o aeronave tocando agora, Romeu Charlie XI. O gol no 256, a linha mantém 1-0. A linha mantém na 10, gol 256. Você mantém ainda presente proa, aguardando transferência de comunicações. Gente, já efetuou o cruzamento, está no setor norte, vamos deixar aqui. Azul 41 no meio, no solo o azul 4116, on the ground at 06. Contact the ground, 121 decimal 1. Now contact 1211, thank you. Azul 2. 788, autorizado 70 para Paulo Afonso, pela Zulu 9, pistão no zero, curva esquerda, a saída é Momo Froti, 5533 no transponder, 1208 é o controle. Azul 2788, confirme a transição? Momo Froti. A transição. Foi copiado Momo Froti. A saída é Momo, código Froti. Momo, transição para ti. Cotejamento agora correto, chame pronto no pátio 3. É, confirme como me escuta, que às vezes não me escuta. Frequência 1260, alterna 1288. 260, 288, 2230, obrigado. Battle ground, Azul 4116, now at runway, taxiway Alpha. Azul 4116, está por taxi, Alpha Juliet, gate 03. Layer Alpha and Juliet 03, 4116. Boa tarde, Papatão, Romeu Charlie X-Ray. Romeu Charlie X-Ray, forma para ideal para o destino. 018, a presente está mantendo, Romeu Charlie X-Ray. Charlie X-Ray, ciente, copiado, que se mantém o nível de voo 055. Assim que possível, o estimado do pouso. Drone Salvador Gol 2-6. 45, Romeu Charlie X-Ray. Meu Charlie X-Ray vai ser cortado, confirme. Está livre 055, estimando o pouso no 745. 745 copiado. apenas adentro da área Camaçari, submantém 055. Comercial 134, vai chamar o 14. Bono 256, contato radar, submantém o nível 370, saída PUCA. PUCA 370, Bono 256. Papapá, Paulo Chico Alemães. Papatão, Lima, Quilo Bravo, prossiga. Salvador, gol 1964. Charlie Mike, voa pro Diamã para interceptar a chegada da Amã. Jaguar CC. Afirmativo, voando pro Diamã, Charlie Mike. Controle, boa tarde, está passando, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, prossiga. Contato em 7 segundas de... Corrigindo, está feita a direita Salvador para a descida. Lima Quilo Bravo, voa pro Paripe. Desça para 2.500 pés. Aparece dessa 2.500. Nessa costa está presente direto rotatório? Direto rotatório, cruzado. Exato. Técnico meu, prossiga. Sete Romeu, apenas fica atento ao hotel Romeu Golf, mantendo a BR a 506 e não recebo ainda no radar o seu transponder. Em atenção, mas o Sete Romeu vai ficar atento e coordenar bilateral com o hotel Romeu Golf, mais Sete Romeu. Fala, descido, volta, Charlie Mike. É Charlie Mike, autorizado 050. 050, Charlie Mike. 0 decimal 8. Gol, número 0, número 0, curva esquerda, saída Momo, tensão rasgada, 5577, transponder, 20, 8, 2, 4, 3. As 27, no 4, cortejamento correto, só confirma a radial ideal de saída. Estabilizado, gol 1-1-64. Gol no 1-64, completa a final, chama a torre 1 no 8-95. 8-95, no 1-64. Hotel Romeu Gol, 70 ao Mike Flete Romeu, prosseguindo para BR e a 506. Contato, mantenha contato bilateral com o meio. Tá mantendo, e seguinte da aeronave do hotel Romeu Gol. 1-1-64. Gol 1964, no solo aos 1-1, chame o solo, 121 no decimal 1. 2-1-1, boa, 964. A pata quebrou uma boa. 1964, eles ataques de Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, 10-964. Gol 1964, livre, pouso 10, vento sul, 1612 nós. Sente livre, pouso 10, 1164. Gol 2-5. 4 no solo, zona 4, chame o solo, Salvador, 121, decimal 1. Solo 211, gol no 164. Solo, Salvador, gol 1164. Gol 1164, autorizado táxi via Alfa, táxi Juliette, portão 07. Alfa Juliette 7, 1164. Já em sobrevoo, coordenando e mantendo separação com o Golf no. Deixa o meu Golf, Mike Stretch 1. O Charlie Mike necessita desvio à esquerda, possível? Charlie Mike, autorizado desvios, qual é a pro? Ah, 130. Charlie Mike, autorizado desvio após Boa Duna. Após desvio Duna, nossa, Charlie Mike. Salvador, boa, gol no 885. Gol no 885, precisa. Vai iniciar a descida. Tá voando na proa de Alagoinha, solicitando possibilidade vai na proa de Bonf. 885, autorizado proa de Bonf, desça para 070, inicialmente. Ok, 070, vando Bonf, 885. Consegue a descida 2000, é para Charlie Mike? Charlie Mike, 3000 pés, ajuste no 0 no 8. 2000. Batamos o meu Charlie X-Ray, não tem tráfego reportado no setor. Mantenha 055. Cadê encerrado? Para informação e alerta, chama Recife, 125-45, alterna 126-85. Batendo Lima, Quilo Bravo, desse mantenha no 1506. Basta manter 1500, confirmador? 099. 19,700 kg. Vai atingir 3.000, Alfa Charlie Mike. Charlie Mike, desça 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000, chamado estabilizado. Charlie Mike, informa dois helicópteros próximos à posição Duna, mantendo 500 pés, não interferem na sua aproximação. Afirmativo. Cópia? 42, autorizado Serra Bravo, Serra Vitor para Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via peso 17, nível de voo 350, decola da pistola 0, curva esquerda, saída Puca, Jamaru, transponder 5024, controle Salvador, opera na frequência 120, decimal 80. Está autorizado o nível 350 para Recife, apresurou 17, decola no 0, curva à esquerda, Luca, Jamo, Haru, 5024, é o transponder 2080, é o controle para o 6A, tudo vacilo. Primeiro 14, cotejamento correto, posição 05, chame pronto. Obrigado. Boa tarde, Papá Romeu, Romeu Golf. Papá Romeu, Romeu Golf, acionando a identificação, desça para o nível 050, via chegada a mão. Para o 050, via mão, o Romeu Golf. Romeu Golf já avisou a corrimagem. Romeu Golf, eu tenho Romeu Golf, frequência livre. Livre, boa. Papá Romeu, até Romeu Golf. Romeu Golf, é a torre, prossiga. A Jazeira, já avisou a corrida imagem para a posa. Ei, até o Romeu Golf. Tem aproximação, ponto em risco. Informe solo controlado. Não há tráfego no setor norte. Reportará no solo controlado até o Romeu Golf. Confirma o vento, por favor. O vento em Salvador é 190 graus, 159. 190 com 5 graus. Por olhar o Romeu, Romeu Gol, foi reautorizado 050, confia. 050, afirmativo. Grato. Na 3154, acionando a identificação, desça para nível de voo 060, via chegada Mari. 060, via chegada Mari. Então, Juliette, abre, siga. Tentação uma Manatri para Salvador, que está mantendo a rádio ar 239, mantendo 2 pés, com 5 abandos, para acionar rádio do Sul, chamando Salvador, 1733. 27 Serra, acione código 01116, voa direto para o Japão, reportando através de Pituaçu. Sou direto de Japão, com 01116, reportará através de Pituaçu. Está com 50 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Brasília. Autoriza ataque até o ponto de espera. Via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 019. Autorizado táxi, via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, torre 118,95, 17,14. Trânsito 142 na posição 5, após a passagem do ATR da Azul, autorizado puxa. 142, copiou o Salvador? Meu, Salvador, após a passagem do ATR da Azul, autorizado puxa. Então, ainda não pedimos confirmação do ATR, muito obrigado. Chaleme 142, como recebe o sol? 4. Letra final, chama a torre 118, decimal 95. 1895, Breno. Uma formação entre Bonfim e Belo. 788. Azul 2788 para push? Afirmativo. Autorizado, chame táxi, 2788. Vai lá para o táxi. O Chané 63, 15, aguarde. A informação está muito baixa, o Chané 63, 15. Frequência livre, até o meu gosto. Aqui no Bravo, tráfego na final 1, na final 1 no 0, no externo, é um Xingu. Ok, vai estar atento ao mesmo, senhor. Vai informar na final da Alemã, aqui no Bravo. Alfa Charlie Mike, tráfego final no 7, aproximadamente 5 milhas. Ah, afirmativo. O Alfa Charlie Mike tem livre pouso, 1-0, vento 1-9-0 graus, 1-2-9. Está livre pouso 1-0, Alfa Charlie Mike. O Alfa Charlie Mike propõe o cancelamento, tem condição de fazer uma base curta na 1-7, é possível? É possível. Plano modificado então aos 2-7, autorizado a base curta, chame final 1-7, Alfa Charlie Mike. Está baixado e travado, final da 1-7, ó. Okay, o tráfego que o preset está mais próximo, ok? Faça um 360 pela esquerda, Lima, Quilo Bravo. 360 longo, esse é o número 2 pro pouso. Reporte final no 7. Agora então que é o número 2, né? Porque anteriormente ia para 17 como 1. Salvador, Azul 27 no 4, já no ponto de espera da alta. O Azul 27 no 4, livre a linha e decolar 1-0, vento é 1-9-0 graus, 1-4 nós. A linha decola 2-7-1-4. O Lima, Quilo Bravo, já iniciou o 360? Iniciando, senhor, está iniciando aqui. Aí, a gente vai tirar da 1-7, quando tem baixo aqui, da Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, livre pouso no 7, o vento é 1-9-0 graus, 1-4-9. Livre pouso no 7, Alfa Charlie Mike. Quilo Bravo já configurado, senhor, na final da 17, como número 1. O senhor põe lá o tráfego na nossa frente e pede, solicita que faça um 360, não existe. Não, comandante, o tráfego é um Xingu, já está pousando aqui, complete o 360 e após tem livre pouso, será autorizado o pouso. Aliando 90, 2714. Reporta visual com pouso. Reportará quando visual, mas já te comeu. Alagem 2714. está livrando, Alfa Charlie Mike. Aqui, Alfa Charlie Mike, no solo 29, livre táxi 45. Obrigado. Eu estou seguindo a Serra, através do Pitaçu, 500 metros. 10 da Serra, chama a torre 1-1-8-9-5. 56 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alternando Pedrolina. Está pronto para o táxi. Saranete, 1-4-2, na escuta. Autorizar. Controle Salvador, boa tarde, gol 1966, 5 de novembro, autorizado até o 150. Gol 1966, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050, via chegada Mari. 050, via chegada Mari, quando possível, intacto, gol 966. Chegada número 4. Gente, número 4. Autorizando 54, autorizado até o 050. Inicia a redução até 2009. A gente vai iniciar a redução 050. Romeu, meu Golf, só velocidade de casa. 220, meu Golf mantém até Duna. Vai fazer o possível para manter até Duna, 220. Na vertical do farol de Itapuã, hotel José Serra, mantendo 510. Meia, operando a Galeão, com 5 horas de autonomia. 156, 5 horas de autonomia, Galeão, alternativo? Alternativo. Autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, torre. 118.95, ajuste de altímetro na 099. Sim, na torre 1295. Jet Romeo, frequência livre. Livre. 4-2, após a passagem do AVR da sua calda, autorizado. Novamente, push na sessão 05. Ah, senhorita, nós não solicitamos o push e o acionamento, 6142. Sim, sessão número 42, então, reporte pronto. Reportarei, obrigado. Sessões do 2794. Aquilo Bravo no solo aos 3-2, táxi autorizado, 4-5. Torre, boa tarde, Renaninha, 3-1-5, o Xanamia 3-1-5, livre decolagem, 1-0, vento é 1-9-0 graus, 1-3-9. Sim, livre alinhado, decolado, Xanamia 3-1-5. Até o Juliette Serra, tem um livre pouso, 1-7, o vento é 1-9-0 graus, 1-4-9. Até o Juliette Serra, livre pouso, está girando para se baixar travado. 7. Azul 2788, com o número 2, pronto. Ok, azul 2788, após o airbus da Oxené, alinhar e manter a 1-0. Alinha e mantém, após o airbus. 2788 está autorizado a linha manter 1-0. A linha mantém. A 3154 inicia a redução para 180 nós, desça para 3000 pés, ajuste no 099. 3000 pés, 319, redução para 3154. O gol 1966, só se fosse possível por onde está, para evitar a formação próxima à margem, e tem quantos anos de redução de velocidade que é necessário? 966, autorizado ETAP, inicialmente sem restrição. Deixou o incidente por onde está, mantendo a velocidade, e falo que está programada a partir de etapa 2-1-0 de indicado. É 6326, autorizado nível 100. Aguarde contato radar. 6326. Controle, boa tarde, 6325 da call. 6325, contato radar, supo 360, voleiro. Agora 360, direto Leia também, 6325. 6325-4, vai ultrapassar o localizador, novo limite radial 290, Salvador. 0-8. Autorizado nível de voo 240 para Ilhéus. Autorização dada ao voo 2017. Decola a pista no 0. Conclua a direita no perfil da El, transmissão coral. A cena transponder 5050, controle 208, voo 207. Voo 207, retenciamento correto, posição 08, chame pronto. Chama lá, voo 207, obrigado. O 6142, na posição 5, puxa 10 de acionamento. Para o localizador, curva direita para o 130, reporte estabilizado. Direita, 130, reporte estabilizado. O azul 2788, decolado aos 37, chame o controle de Salvador em 120, décima 8. 208 agora com controle, tenha um bom dia. 2788. Pouso 966, inicia a redução agora para 2009. Continuo reduzindo para 2009, gol 966. Controle Salvador, boa tarde, o azul 2788 passa 2000 pés. Ele necessita um pequeno desvio pela direita para evitar a formação e após prosseguir no perfil. 2788, ciente, contato radar. Azul 2782, sub mantém 170, sem desvio, saída Momo sem restrição. Momo sem restrições, após liberado da formação, voltamos para o perfil 2782. Controle estabilizado, Romeu Golf. Romeu Golf, chama a torre 1895. 1895, Romeu Golf. 3154, desça para 2000 pés, autorizado ILS. Reporta estabilizado, vai seguir tráfego meia dúzia de milhas à sua frente com 1,40 de grau. A gente vai reduzir, autorizado IRS, reporta estabilizado, 3154. Controle azul 2704, solicita por gentileza após Momo voar direto barreiras para 298. 2714 apenas aguarde coordenação. Afirmativo. Romeu Romeu Golf, chama Torre 1895. Táxi 6142 da Chanel, tá com o POD de 151, 1330 de autonomia, alternativa São Gonçalo. E sua autonomia? 3 horas e 30. Autorizar táxi via Telposfera, via Fátima 1 no Índia, no ponto de espera Torre 118, decimal 95, agente de altímetro na 099. 295.019, ligado daqui a pouco, meu patrão. 7-4, autorizado, direto Barreiras. Autorizado, direto Barreiras, grato, 2794. O 2788 vai manter a prova por mais quantas milhas? Ah, por mais, no máximo 5. Após, poderíamos voar a Frodi? 7-8, aguarde coordenação com o centro, inicialmente autorizado, direto Momo. Ok, autorizado direto do MOMO assim que acabar o desvio, azul 2788. Zero prioritário. 85 autorizado via Juliette, portão 02. Juliette, portão 2, zona 85. O 85 desconsidere, portão 2 encontra-se ocupado, vai entrar em contato agora com a infraero para saber se vai ser relocado para outro gate, que o mesmo, da posição 02, nem copa ainda solicitou. É, a gente vai manter na Juliette, na entrada do pátio, então, no 85. Autorizado Juliette, portão 04, foi modificado. Portão 4, entrada na 4, zona 85. Turno no 895, bom pulso. Obrigado, você é decolagem. 966, desça para 2.000 pés, autorizado LSX-ray, repostabilizado. Para 2.000, autorizado com 1.019, chamaria um estabilizado no LSX-ray, gol 966. E 2.700 de milho. E Salvador, 642 da Janeiro, pronto, ponto 0194. Salvador, é o TAN 3154, passando o IDSR, estabilizado. TAN 3154, aguarde autorização de bolo. Guarda. Confiou 6142 da Chanera, torre Salvador? Ok, 6142 da Chanera, mantém o ponto de espera. Mantendo. 788, solicita manter a proa 035 agora, por mais umas 10 milhas, e após curvar para Momo, aguardando o frotinho. 2788, qual é a proa ideal para o destino? Para o destino, só um instante. 020. Autorizado direto de destino 2788. 2788 agradece. Salvador, boa tarde, dona 097, informação na venda. 097, aciona a identificação, desça para 4.000 pés, ajuste no 09 via bom. Gentilete via Bonfi, 4.000 pés, no 09, identifico, 097. É 326, hein? 4, livre pouso, 1-0, o vento é 190 graus, 1-5 lá. Livre pouso, 1-0, tá 1-3-1-5-4. Meu Golf, na escuta da torre? 57, nível de voo 360. Decola da Fistona 0, curva direita. Saída da Leda, Irume, transponder 5017. Controle Salvador, opera na frequência 120.80. 3193, autorizado Galeão, nível 360. Via Pernovember 857, decola da pista 10, curva à direita da El Leda Irume. 5017 no transponder, 208. Tá, 3193, cotejamento correto. Estamos prontos na posição 02. Até já. Olá, Salvador, boa tarde. Só passando aí, só passando. Primeiro tráfego chamou o Salvador. Apatango, é pro Delta Fox. Apatango, é pro Delta Fox. Confirme o horário do seu plano e o destino. Boa noite, Salvador, vou em São Paulo. E agora? Gente, aguarde cópia. O Apatango, é pro Delta Fox, pra amor. 60, alterna 1-2-5-3-1-4-5. Centro Recife 260, alternando 2545-27-1-4. Centro Recife 154. Centro Recife 154, Alfa, taxa Juliette, portão 05. Alfa, Juliette para o 05, centro 310-54. Possível voar Maceió? Era 2336, autorizado direto Conde. Direto Conde, 2336. Rádio 4065, boa tarde. Informação novembro, informação em curso, pronto, cópia. Autorizado Serra Bravo, Serra Vita, para Serra Bravo, Quilo Papá. Via Alfa 10, Papá, Uniforme, Bravo, Alfa Vita, Alfa 6, BHG, conforme a rota do plano de voo. Nível de voo 340. Decola Pistona 0, curva direita, saída da E, Leda Motiva. Transponde 5042, controle Salvador, opera na frequência 120.8. Autorizado 340 para Campina, conforme a rota do plano de voo, decola 0, curva direita, da El Leda Motiva, 0, curva. 5048, caso 4065, protejamento correto, chame pronto na posição 03. Apatango Eco Delta Fox, pronto, cópia. Autorizado Serra Bravo, Serra Vita, para Serra, Novembro, Papá. Plano visual, corredor Axé, 1.000 pés, decolada pistola 7, curva direita. Axane 0157, controle Salvador, operando na frequência 120, decimal 8. Três para pushback, acionamento gate 2. Então 3193, autorizado, puxando 02, chame táxi. 3193. Solo 966 no solo aos 49, chame o solo. 21 décima 1. 21, obrigado. Na proa, tá é 326, autorizado, reporte estabilizado. 59, aguarde cópia. Aguarda, tem a prevista? Pele de Rumi. Obrigado. Salvador, boa tarde. Ao passageiro do 223 Zona, para autorização Barreiras, da frente da novela. Passageiro 223 Zona, número 2, Cato é Guarda. Vai. Salo 9966, livrou na Cisco. Salo 9966, autorizado o táxi Alfa, reportando o táxi Juliette. Alfa, da Juliette, 9966. Foram 659, pronto, corre. Pronto, corre. Autorizado Serra Bravo Serra Vito para Serra Bravo Golfo Lima. E eu pelo novembro 857. Oi. Nível de voo 360. Levado a piscina 0, curva direita, saída da Eulerirume. Transponde 5056. Controle Salvador, opera na frequência 120.8. 360 para o Galeão autorizado. Até novembro 857. Pista 10, curva direita, da Eulerirume. 5056. 1208. 5056 no transporte. Posicionamento correto, chame pronto na posição 1-0. Pode confirmar? Posicionamento correto, chame pronto na posição 1-0. Chamará 0169. 1966, próxima Juliette. Alugou 1966, próxima Juliette. 1966, aguarde. Vai aguardar. Azul 4065 no 3, puxa back para mim. Número 2 no setor aguarde, azul 4065. Passaria 2231 no pronto, cópia. Pronto, 2231. Autorizado Serra Bravo, Serra Vito para Serra, November Bravo Romeu, via UISC 42, nível de voo 1060. Decoda pistola 0, curva esquerda, saída Momo, transição VATAP. Transponder 5062, controle Salvador, opera na frequência 120.8. Passarinho 2231, foi autorizado, Salvador Barreiras, nível 160, IFC 42, decola da 1-0, curva esquerda, perfil da Momo, transição VATAP. Transponder 5062, controle Salvador 120.8. Passarinho 2231. Passarinho 2231, confirme o transponder? 5062. 5062, transponda, confere o cotejamento correto, chame pronto na remota 1-2. Camara pronto na 1-2, o 2231. Puxané 6326, completa sinal ILS, chama a torre 1-8-9-5. Alterna 1-2-6-decimal-4-5. Do 2788. Prossiga para o 2788. Do 2788, chama o centro Recife, frequência 1-2-5-decimal-4-5. Alterna 1-2-6-decimal-8-5. 1-2-5-4-5-2-6-8-5. Obrigado. Ana M1 no 4-2. Chama o centro Recife, frequência 1-2-5-decimal-4-5, alterna 1-2-6-decimal-8-5. 2-5-5-2-6-5-1-4-2-0. 1-0-9-7. Desça via para 2.000 pés, ajuste 1-0-1-9, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Via para 2.000 com 1-0-9, autorizado X-Ray, 0-9-7. 0-1. NA, ingresso autorizado, 0-1-9-6-6. Azul 4065 após o parqueamento do bang da Gol. No 2001 autorizado, puxe na posição 03, chame táxi. Após o parqueamento do Gol, autorizado 4065 azul. questionamento, Gol 20 no 7, posição 8. Gol 20 no 7, autorizado por questionamento da posição 08, a mecânica. Vamos lá. Taxi Alfa, reportagem da Taxi Juliette. Taxi Alfa, reportagem da Juliette. Torre Salvador, TAM 3193, ponto de espera da 10, pronto, boa tarde. TAP 3193. Tem livre decolagem. 10, vento é sul, 1,6 dúzia nós. Ali decola da 10, 3193. Tá direto, entra na porta. Delta Fox, mantém inicialmente a papá. Mantém. Delta Fox, livre táxi, via 17, chame a linha de pronto. Delta na linha de pronto, ponto. Salvador, muito boa tarde, escuta do Azul 27 no 5. Para o táxi Gol 20 no 7, temos 133 a bordo, 2 horas e 54 minutos de autonomia, ordenando Salvador. Gol 2097, autorizado até outra vez, autorizado táxi até outra vez da posição 05, com 133 no POB, 2 horas de autonomia, Salvador alternativo. 2 horas e 54 de autonomia, alternado Salvador, até outra vez da 5 na mantendo a sua escuta, Gol 207. Cadamã, altímetro na 09, aciona identificação. Acionado o máximo do chegada a mão, Azul 2705. Da Fox, o vento é 180 graus, 15 nós. Valeu, obrigado por Fox. Canal 63, 2000, autorizado ingresso, taxi Juliette, portão 02. Opa, mudou pro 02 agora, prossegue o Oxanet 63, 2000. O 2097, após a passagem, dará passagem ao o Fox 100, o Airbus da Avianca, após livre táxi até o ponto de espera, faixa 1 no Índia, no ponto de espera Torre, 1118 decimal 195, ajuste altímetro na 0 no 9. No 0 no 9, passagem da aeronave em frente, no ponto de espera 2095, 3193, submantém o nível de voo autorizado e a saída da ELA. Ok, pode voar direto da El? Foi direto, Leda. Direto, Leda, muito obrigado. Autorizado Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Alfa Romeo, Airwolf 677, nível de voo 230. Decola da pistola 0, curva esquerda, saída curva, Jamo, Aru. Transponder 5065, controle Salvador, opera na frequência 120, decimal 8. 230, Golf 677, Bucajamo, Aru, com curva esquerda, 5065, 208, gol 1884. O 284, informo que tá, tem que subir restrito até o nível 090. Suba restrito a nível 090 após a decolagem, até a segunda hora. Restrito nível 090, ciente, gol 1884. Cotejamento correto, gol 1884, chame pronto na posição 04. Camará. Fala, Salvador, muito boa tarde. Vou chamar a minha 321. Chamar a minha 321, aguarde cópia. Guardando cópia. Salvador, boa tarde, gol 207-0, com o número 2, pronto. 7, gol 2017, mantenha o ponto de espera. Mantendo, gol 207. O Rominho, papá, está no prossiga? Para a validação, gol local. Confirma o horário do plano, da notificação? Topo 45 da vez. 845, horário do plano? Bem mais cedo. Tem, se espera só mais uns... uns 15 minutos, já está entrando no sistema. Pronto, cópia. Autorizar Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Bravo Romeu e o peso Luna 7. Nível de voo 360. Recorda pistola 0, curva direita, saída arbor, transição elefa. Transponder 5061, controle Salvador, opera na frequência 120.80. Autorizado Salvador Brasília no 360, via abrindo 17, recortando 0, curva à direita, saída arbor, transição elefa. Transponder 5061, controle 10080. Puxa na 631. Puxa na 631, só confirma o nível de voo solicitado? 360. 360 autorizado, cotejamento correto, também pronto na posição 06. Câmara pronto, 06. 1 decimal 1. 6 anos na hora agora. Paulo, gol 9097, lembrado. 9097, autorizado a ataque via